Vamos improvisar, improvisar, improvisar. Meu amigo Wagner. Final do mês tem a live do São João de Itamar. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar, não sei quem sou e vou mudar. Ser aquilo que eu sempre quis, se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, se fala sério. Pra que chorar suas mágoas, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água. Canta um shot da alegria. São João do mundo e tome shot. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar, não sei quem sou e vou mudar. Ser aquilo que eu sempre quis, se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, se fala sério. Agora tome shot, vai! Pra que chorar suas mágoas, se afogando em agonia, contra a tempestade. Bora, estúdio!